Johnny 3, 5467, Índia Delta, papá. Gente, Índia Delta, papá, vou coordenar com o controle 35, mantenha a saída, Momo. Após Momo, mantém a curva à esquerda e o transponder 5467. Aguarde pela coordenação da pista 35. Passaria 2223, tem uma previsão? Acelera 2223, autorizado o pushback e acionamento, chama para o TAC. Chama para o TAC, 2223. Alô, Chanel 6225, tem uma previsão? Chanel 6225, previsão de uns 10 minutos. 10 minutos? Passar pro passageiro aqui, então, muito obrigado. Solo, o gol 9035 no 6 para pushback e acionamento. Gol 9035, aguarde, tem um tráfego, deu início ao pushback e daqui a pouco dará início ao táxi no, na remota 14. Vai aguardar o tráfego 9035. Índia Delta, papá, confirme o pátio que se encontra. Tomador Azul 4299 para Campinas, solicita clearance. Azul 4299, informação Juliette, Justino 03, número 2 para cópia. Pode me adiantar a subida? Dael Leda Bridge, Azul 4299. Dael Leda, obrigado. Índia Delta, papá, na escuta do sol? Já papá, autorizado a decolada 135, mantém a curva esquerda, saída Momo, pós Momo direto. Já papá, pressionamento táxi, chame Torre 1-1-1-62, ajuste 1-0-3. Salvador, já Delta papá, pronto para o táxi. Pronto, a bola, estou no andar, Delta Papá, confirme o POB. 4 a bordo. Salvador, bom dia, TAN 3304, no 05 para pushback e acionamento. TAN 3304, aguarde número 3 no setor. Aguarde TAN 3304. Delta Papá, autorizado o táxi, reporta para ingresso pistão no 7, o Índia Delta Papá. Positivo. Confirma o último que chamou a torre? Confirma o último que chamou a torre? O Chané 6211, cheque equipamento de rádio. Sua transmissão está muito baixa, o Chané 6211. O Índia Delta Papá autorizado ingresso na pista 1735. Reporta alinhado da cabeceira 35. O Índia Delta Papá alinhado e pronto. Reporta alinhado e pronto, cabeceira 35. Passará alinhado e pronto na 35, Índia Delta Papá. Chanel 211, cabeceira 1-1, está pronto. O Chanel 6211 autorizado a alinhar e decolar, pista 10, o vento 1-10 graus, 10 nós, o Chanel 6211. E aí decolar da pista 10, o Chanel 6211. São 5, onde dará continuidade após o Airbus da TAN 3003 taxiar para o ponto de espera. Ok, até o 5, após o Airbus, vai até o ponto para o 222. Com 092, 4 horas e 15, confins. O Índia Delta Papá, tá visual com o cachorro na pista, na cabeceira 35? Positivo. Fernando Confins com 4 horas e 15, 3663. 3663, autorizado táxi, seu ponto de espera dando zero via Índia Alfa. Ponto de espera, chame a torre 118, small 612. Autorizado táxi, 3663. Proportion, startup, front gate, number 10, Ocean 6312. Ocean 6312, stand by. Stand by. Só 3663, na escuta. Índia Delta Papá tem nível de decolagem da pista 35, vento 1900 graus, 111 nós, o Índia Delta Papá. Papá. Separa 2 mil pés, ajuste de altímetro 10, no 3, informe no final do procedimento em LS X-Ray. Autorizado para 2 mil, ajuste 10, 13, informará no final do LS X-Ray, Ocean 63, 111. Azul 4299, pronto para cópia? Prossiga na escuta. Azul 4299, autorizado para Campinas, nível de voo 360. Decola 0, primeira curva à direita, cumprindo a saída da El. Saída da El, Leda, Bridge. Após Bridge, interceptará o Zulu no meio, após conforme rota. Controle operando em 1,9,35. Torre 1,1,62. Acione no transponder 5543. Azul 4299. Ok, autorizado para Campinas, nível 360, decolada 10, com curva à direita, confirmando Dael, Leda, Bridge. Após Bridge, intercepta a Zulu 16, 1935 é o controle, 186 a torre e a transponde 5543. Azul 4299, contingimento correto, chama pronto para pushback e acionamento. Chamará. Assim, curva à direita, intercepta a Dael 347, terminal 080. 080 na 347, Índia Delta Papá. Mike, é que o Delta guarde. Onde o Chanel 6312? Could you let me do what the reason we have to wait for push and start? Chanel 6312, having too many traffic on holding point. Okay. Do you have an idea how long it's going to take? Get it to start? Yep. Chanel 6312, clear to start up and push back. Report ready for taxi. Thank you so much. Clear to start up and push back, Ocean 6312. São Salvador, bom dia, Ocean 3859, informação, Silo, 2440, para Curitiba. Ocean 2259, informação, Kilo, correta, ajuste no 03, aguarde para a cópia número 2. Gente, é a Brito Sadael. Controle 119, decimal 35, 6219. A bordo, 2,50 de autonomia, treinando o convite. Sou da Chané 6219. Gol 9035. Vai aguardar, 9035. Paulo, 3304, para o táxi, POB 134, autonomia de 4,30, já está na convite. Agora, 0363. 360, saída da El, Leda. Direto, posição Leda, confirma, 62, o nono. Autorizado da El. Da El, prato. Dali mantém pista 1-0, 2-2, 2-3. Tinha 500 pés, controle pela nenhum, 9-35, torre 1-62, é. Acione 0125 no transponder, Mike Eco Delta. The ground, the Ocean 6312. And I have inside a little dog, and the walking is on the right side, April 3. It's behind the trip aircraft. Could you send somebody in this to remove? Paulo Chanel 6225, está com 82 a bordo, autonomia 4 horas e 32, alternando Goiânia, pronto para o táxi. Ok, ground, disregard. The dog looks already running away. And I can see it and running on the left side in front of the BR Aviation Gas and for Aviation. I think you can see it. Roger, Chanel 6312, the infra arrow is right about the W. Thank you. Oh, yes, David. American. Chanel 6225, confirma pessoas a bordo, autonomia? 82 a bordo, 4 horas 32 de autonomia, alterna Goiânia. Chanel 6225, dois ataques para ponto de pé no zero via Índia Alfa. No ponto de pé, Chanel 2112, uma meia dúzia. Ajuste no zero, no 3. O Chanel 6225. Livre táxi via Índia e Alfa. Ponto de espera da 10. Quando pronto, torre 186. Ajustado padrão 6225. No zero via Índia Alfa, no ponto de fecha em torno 1, no extremo 62, ajuste no 0, no 3, gols 9035. Sobre o ataque via Índia Alfa, no ponto de espera, não, no 0, chamará a torre 862, no 035, 9035. Então, 3304, após a passagem do Boeing, da Gol, no ponto de fecha está autorizado, irá segui-lo como número 3 para a decolagem. Via Índia Alfa, no ponto de fecha em torno 1, no extremo 62, ajuste no 0, no 3. Afirmativa, siga o gol, posso esperar a torre 286, tá? 3304. Piso nono. The 21 people board and 3 hours and a half endurance alternate is gonna be here, Salvador. Torre Salvador, bom dia. Oxanair 6225, pronto, ponto de espera da 10. Oxanair 6225, mantém ponto de espera, pista no 0, 6225. QNH 1013, Oceanet 6312. I got it. India Alpha, hold short 118.6 and 1013 QNH, Ocean 6312. Oh, yes, baby. Wow. Salve, Salvador, Trip 522, anos, sete da informação, quilo autorização conquista. 2223, contato radar na decolagem, sua para nível 260, saída da Corrigar, boa, passagem 2223. Está no perfil da Arbol, 2223, subindo para 260, assim que possível voe level 2223. Mantém o perfil da saída. Ah, mantém. Da Airbus da Oceané, colhei a equipe de solo para dar início ao pushback, autorizado acionamento, chama para o táxi, azul com a 299. Ok, após passagem do tráfego, chamará para o táxi. Chané 6311, no solo aos 12, livre pista pela direita, com solo 121, decimal 9. Livre pela direita, solo 1219, ao Chané 6311. Gente, Mike Eco Delta, na escuta. Salvador, gol 1988, sem informação direta. Gol 988, corre gol 1888, ação de estação, chegar a mar e desce, mantém o 050, ajuste 2013. Desce, mantém o 050, 1888. Salve, 5221, copia. Trip 521, número 2 para 4. Solo Oceané 6311, livrou. Oceané 6311, 2 da Alfa, chamante da Juliette. Livre táxi pela Alfa, chamante da Juliette, Oceané 6311. 100 graus, 10 nós. Oceania 6225. 225. Tripulagem, tropeu. Táxi possível, senhor. Possível? O trip 5221 para pushback sanamento, senhor. Copia posterior, táxi. Trip 5221 entrando na nave já dando início ao pushback, no portão 10. Aguarde para cópia e o pushback. Tanto 3859, quanto para cópia? Afirmativo, tanto 3859, autorizado para Curitiba, nível de voo 380. Decola da 10, primeiro curva direita, série da El, Leda, após Leda, Eudes, onde interceptará o Upzulu 44, após conforme rota. Controle pelo 119-135, torre 118-62. Acione no transponder 5556, tanto 3859. Transponder 01, segundo. Decolagem da pista 90, com curva direita, saída da El, Leda, Deus e após eu não copiei. Controle 1935, transponder 5556. Tanto 3859, saída da El, Leda, Eudes, onde interceptará o Upzulu 44 após conforme rota. Tanto 3859. Da El, Leda, Eudes, saída Upzulu 44 e após conforme a rota do plano de voo seria Sorocaba. Peralta 310, Curitiba direto. TAM 3259. TAM 3259, contingimento correto, um ponto para o pushback e acionamento. Azul 4299 para o táxi 123, 4 horas e 20, Ribeirão Preto. O Gol 9035. Livre decolagem da 10, o Gol 9035. 299, confirme 23 a bordo. 123, autonomia 420 e alterna Ribeirão Preto. Azul 4299, autorizar táxi para ponto de espera da 10 via Índia Alfa no ponto de espera Chametou em 112, sua 62, ajuste no 013. Azul 4299. Ok, no ponto de espera, passará para todos. 4299. Nação com a equipe de solo, observando o início de táxi do tráfego da Azul. Decolagem, submantenho 320, saída Mambo. 320, perfil da Mambo. Está autorizado o ingresso à parte principal, portão 62. Afirmativa, após a passagem do azul, então está autorizado a parte principal para a posição 62, o Janer 63 do nono. Tip 5221, pronto, cópia. Prossegue, senhor. Nos autoriza inicialmente a prosseguir com o pushback, copia posterior, senhor. Uno alterna, Uno 3325. 251, 3325, dá bom dia. Gol 9035, contato radar, decolagem, submanteu 360, saída da El. Submanteu 360, no perfil da El, 9035. Visão com campo, Vitorinho de Juliette. Chame torre 1186. Torre 1186, Júlia. Reduz, ajuste. Correção, acione 5561 no transponder. Trip 5221. Prezado conquista nível 200 via rota do plano. Decola pista 10, que é curva direita no perfil da árvore. 11935, controle Salvador. 11186, torre 5561 no transponder 5221. Para o posto de acionamento, senhor. Trip 5221, negativo, sai da Arbor, Elefa. Após Elefa, desse território da conquista. Arbor, Elefa, após Elefa, DCD, conquista, senhor. Trip 5221, contingimento correto, chão autorizado, acionamento, chão pronto para o táxi. Cidade, chamada táxi. Colagem, pista 10, vento 100 graus, 9 nós, TAM 3304. 04, iniciando. 10305. 905-15 da prova? Uno, ao 05, 1305. Ok, copiado, 05, 1305. Controle instalador, Papa Romeu, Índia November Alpha para regresso. Índia November Alpha, 1000 pés, condições visuais, regra de voo visual, voo no rotatório. Reportar na rotatória, Índia November Alpha. Romeu Papatão, controle. Controle, Romeu Papatão. Tráfego 2 horas, 2 milhas, rumo nordeste, mantendo no 1.500 pés, à sua frente. Romeu Papatão, pode voar para o tráfego. Sente. Oi, 1 no decimal meia dúzia. Acione 0125, Mike Eco Vitor. Confirma o Mike Eco Delta? A gente chamou pro táxi Mike Eco Delta. TAM 3304, decolado aos 18, chame controle 199-35, TAM 3304. 1935, bom dia. Mestre, confirme o pátio que se encontra de pessoas a bordo. Olô, vai iniciar a curva direita. TAM 3304, contato radar na decolagem, sube e mantém o 340, sai da rua. Confirmando 3304, com curva direita. Sem restrições para 340. Afirmativo. Índia Juliette. Salvador, Mike Eco Vitor, 44, frente a bordo para Santa. Confirme para ouvir o Mike Eco Vitor. 07, senhor. Gente, o Mike Eco Vitor aguarde para o táxi. PB 07. Vai acionar a chamada para o táxi. O Ocean Air 63, Ocean Air 6312, you're clear to take off. Runway 10, wind 110 degrees, 09 knots. Ocean Air 6312. Rolling for departure, runway 10, 6312. 3521, noite, decimal 62. Acione 5566 no transponder, Webjet 5819. Está autorizado, 360 Guarulhos, do comando da 10, primeira direita, Arbó, Elefa, intercepta, Upper Zulu, 21, 1935 no controle, 186 na torre, 5566 no transponder, Webjet 581. Webjet 581 no contingimento correto, chama para puxar estacionamento. Chama nessa para estacionamento, Webjet 581. Para táxi 522165 a bordo, 3,50 na autonomia, até na Salvador. Espera da 10 via Índia Alfa. No ponto de Washington, torre 118, sinal 62, ajuste no 03, trip 5221. Autorizado, táxi, ponto espera da 10 via Índia Alfa, quando lá, ponto espera chamar da 338-612, 5221. Ponto 3259, pronto para o Unidec e acionamento na remota. LF3. Ok, ponto atrás, 10 para 2000, no 888. 1-2, airborne at 2-1, contact Salvador, approach control on frequency 119.35. Ocean Air 6312. Salvador, approach 119.35, thank you, good day. 260-9035. Azul 4299, autorizado, decolagem pista 10, vento 1110, graus 9 nós, o azul 4299. Ok, 4299 inicial. 312, and we are past 1700, climb 350. Scout course 5552. Radio contact on the departure, climb and maintain flight level 350 on Tuca departure. And I understood it was to Ocean Air 6312 and on the post Tuca departure, climb to 350. Smarty. November Alpha, faça 360 pela direita, mantendo meu pé para sequenciamento, pista 17. 360 pela direita, November Alpha. Trip 5221, no ponto de espera da 10, na sua escuta pronta. Trip 5221, não mantém ponto de espera. O Papa Romeo Mike Eco Victor, autorizado táxi, reporta para o ingresso, pista 17, o Mike Eco Victor. Passará para ingresso 197, ouvido. 3604, autorizaria para o Gerar, Elefa. Siga, Mike Eco Delta. Controlo, Romeu, tá passando a vertical de Paripa. Gente, Romeu, Papa Tango. Informa o rotatório. Chama na rotatória, Romeu, Papa Tango. Controle Salvador, gol 982, informação, quilo 190 para 170. Gol 982, aciona educação, chegada a Mari, desse mantém 060. Ajuste de altímetro no 1013. Sente, Mari, 060-1013, gol 982. Gol 9035, chama o Centro Recife, na frequência 1251, na alterna 13325. 251-3325, gol 9035. Xané 6225, chama o Centro Recife, na frequência 12685, alterna 13365. 2685, alterna 13365, 6225. Controle, bom dia, Azul 4299, cruza 2500. Romeu, Papa Tango, confirma procedência. Pra cima, pra Romeu, Papa Tango. O senhor chegou, efetuou o pouso em Veracruz? Ou foi, o plano foi Salvador, Salvador? Só provou em Veracruz, Romeu, Papa Tango. Ok, sente. Controle Azul 4299. Azul 4299, contato radar, submantenha o nível 360, saída da El. Posso aprovar da El nessa posição? Autorizado. Obrigado. Deu, Índia November Alpha, concluiu 360, voando rotatória. Ok, Índia November Alpha, porém faça outro 360, o tráfego que o precede está passando rotatória agora, irá fazer espera sobre aquela posição. Então efetue mais um para sequenciamento. Fazendo 360, reportará concluído 360, Índia November Alpha. Ok, efetua 360, Romeu Papa Tango pela esquerda para sequenciamento. Gol no 888, inicie redução para aproximação. Iniciando, gol no 888. Índia Delta Papá, controle. Está 55 milhas, noroeste do VR Salvador. Mantenha o 085, condições visuais, e chame Centro Recife, 685, alterna 13365. 18 decimal 62, ajuste no 03, então 3259. Autorizado, via pátio principal, Índia e Alfa, então ponto 090, quando lá, chama a torre 26, 3259, bom dia. Questionamento, posição 3, WebJet 58, ou não, não. Controle? Frequência 18-6. Eu estava descendo para mim, o Romeu está passando, bom dia. Ainda November Alpha, controle. Prossiga, controle. Ok, o Alpha Juliette, Alpha Victor Juliette não pousou na pista 17 ainda. Então o senhor efetua mais um 360 para sequenciamento. Mais um 360 pela pista, o Ainda November Alpha. Afirmativo. Gente, o Papa Tango Romeu, Papa Tango mantém o setor a 1500 pés. O Mike é convido, senhor, decolado, solicita pro direto Manati, 1 no meu pés. Já matou a espera, o Romeu Papa Tango. Corre, Salvador, o Alfabeto Juliette no final da terceira milha 17. Sente Alfabeto Juliette, realiza um 360, à sua esquerda, 1 no meu pés, ajuste do altímetro 1013. Aguardando a aeronave para pousar, não no zero, após a mesma ser autorizada para a pista 17, Alfabeto Juliette. Sente, vai aguardar, realizando 360 pela esquerda, Alfabeto Juliette. Bom dia, trip 522, decolado na árvore, na sua escuta. Para ingresso na pista, Mike Eco Delta. 21, contato radar, submantém 200, aí da árvore. 200 na árvore, 5221. Se possível, senhor, por gentileza, quando puder, nos autoriza a voar a conquista, senhor. Temos aeronave na chegada à mar e mantém o perfil da saída. São 3602, desse mantém 2000 pés, ajuste 1003, informe final LS X-Ray. 2013, vem informar o ILS.